os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Reverente Little Richard, que se vestia de maneira extravagante, fez do rock and roll seu passaporte para a fama. Em 1956, chegou ao topo das paradas norte-americanas com Tutti Frutti, e que foi seguido de outras canções que emplacaram entre as mais ouvidas. Em pleno auge, o cantor desistiu do rock para virar pastor e se dedicar à música gospel, ainda em 57. 5 anos depois dessa mudança, resolveu voltar às suas origens, mas não conseguiu mais a repercussão de antes. Entre as canções mais conhecidas de Richard estão Long Tall Sally e Sleepin' Sleeping, Little Richard, Tutti Frutti. Donny Osmond, Hoop Love. 1961. Com amor e afeto só pra você. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Dennis Yost, Traces of Love. Ramisteller nasceu no dia 7 de novembro de 1942 em Nova York e foi criado em Baton Rouge, Louisiana, onde formou seu primeiro grupo de rock and roll ainda no ginásio. Passou os últimos anos de sua adolescência viajando de Nova York a Nashville na tentativa de ingressar no mundo musical. Encontrou o disc jockey Alan Freed, que ficou impressionado com suas canções e o ajudou a obter uma entrevista especial com a Gwany Records. Alan sugeriu à gravadora o nome de Rivers, lembrando o rio que corta a região do interior onde foi criado. Depois de ter tocado em Las Vegas e Lake Tahoe com a banda Louie Prima, Johnny Rivers mudou-se para Los Angeles, onde compôs I'll Make Believe, gravado por Rick Nelson em 58. Rivers tornou-se conhecido como cantor em sua apresentação no Gazzery de Los Angeles em 63. Em 64, Rivers mudou-se para o clube recém-inaugurado Whiskey A Go Go, onde seus rocks antigos se espalhavam e ganhavam popularidade, principalmente nos salões de baile. Johnny Rivers, It's Too Late. 1973. I would try in every way to hold you and love you and kiss you and keep you till my dying day. You just laughed, said you found somebody new, someone to make me forget about you. And now you tell me that your new love isn't true like he should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. But things have changed, I've got me somebody new, someone to make me forget about you. I'm telling you, Sit alone. Everyone knew that I loved you, but you had a love of your own. And now that it's gone, you think you can come back to me? I'm not the same fool that I used to be, and you're gonna see that it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love. I'm gonna make a mind. It's too late to say you're mine. I remember when I told you I would try in every way. Hold you and kiss you, keep you, baby, till my dying day. But you just laughed, said you found somebody new, someone to make me forget about you. And you tell me that this new love isn't true like he should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. But things have changed. I've got me somebody new, someone to make me forget about you. I'm telling you that it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love. I'm gonna make a mind. It's too late. It's too late to say you're mine. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love. I'm gonna make a mind. It's too late. It's too late to say you're mine. Runnets, Be My Babe. We'll be right back. Nazaré, Love Hurts. Tina Charles, Tina's Medley. We'll be right back. caixinha de surpresa. Olivia Newton-John, Xanadu. Folhas, She Made Me Cry. Inesquecíveis, canções que falam de amor, canções que nos trazem lembranças de momentos vividos e que jamais esqueceremos. E quando ouvimos novamente essas canções, nos transportamos àquele tempo. Flashes de nossa vida vêm à mente, como um filme. Revivemos então com saudades aqueles momentos inesquecíveis. Atlantic Star, Always. Dedicada a você. We'll be right back. Eurythmics foi formado na Inglaterra por Dave Stewart e Annie Lennox e ficou ativo durante toda a década de 80. O casal trabalhou junto pela primeira vez no grupo de Tourist em 78, quando também começaram a namorar. 2 anos depois, eles saíram do grupo e terminaram o romance, mas não a parceria profissional. Nasceu o Eurythmics, com um visual andrógino e um pop com soul music e rock, reforçado pela guitarra de Dave e a força da voz de Annie. Eurythmics, Hold Your Light to You. 1985. Yeah.